tá põe pilha, faz figa. Vixe, bateu a estiga, tá na agonia, é um dois. Batiu, foi pra correria. Chega tirando de gostoso pras vagabundas. Diz que é maluco, caiu pra dentro, escalou todo mundo. Deu de coronha na senhora que dormiu por alguns segundos. E na sequência rapou tudo. Foi um bom rapaz, até um certo tempo. Mas a vida bandida lhe atraiu, se envolveu demais. Fique esperto, te observo na calada. Lembro que eu falei, presunto, torre na baixada. É bem difícil, bandido, ter um futuro tranquilo. Onde o ofício do crime é passado de pai pra filho. É bem difícil escapar da faca do necrotério. Já diz do EDP. Da faca do necrotério. Jardins do Éden pegou o inferno. Chegou na Santa Norte, dizendo que tinha o canal. De 20 mil numa joalheria, na octogonal. O camarada se interessa, joga 9 na mão. Pilantra se faz de esperto, arma o balão. Aê Zulu, esquenta não. Onde as pedras se encontrarão? No jardim, gapilantra não faz graça. As armadilhas que pegam mané estão por todas as partes. Aonde? No 8, no 9, no 10, no Santa Rita, tu leva a rajada. Pra 17, não sai a vela de ponta a ponta, só mano firmeza. Se é assim, não é assado, é no pé da letra. Só o burro dorme no sereno. Pisou num calo de ladrão, é mal, fulano tá me entendendo. Macaco, meu gato, gato, de vez em quando joga é um otário. Prego que fuma graxa pra atrasar os lados. Ripa camelo, ripa toca dentro da quebrada. Está agindo de má fé e vai ser cobrado. De vez em quando natural pra filosofar. O boi, uma xepa, uma jega pra eu sossegar. Três aí afirma que alucina o crime, esquenta o tempo. Eu articulo a posse chega. Algo conhecimento é violento no toque, sempre certeiro no bote. Tem proceder, respeita as leis pra não trombar com a morte. Lá no Pedregal ficou o seu rastro. Boca aberta, leve, traz o rei da pilantragem. No céu azul planejam seu azar. Dentro de um barraco, tal de Tiago tá armado, virado no diabo. Já não tem jeito, armei o seu conceito. Pente, sobe o cano, corpo, tu vai aparar nos peitos. Cabriteiro berrou, aqui é tombado na hora. Vacila pra ver se fica pra contar a história. É bem difícil, bandido, ter um futuro tranquilo. Onde o ofício do crime é passado de pai pra filho. É bem difícil escapar da faca do necrotério. Jardins do Éden pegou o inferno. É bem difícil, bandido, ter um futuro tranquilo. Onde o ofício do crime é passado de pai pra filho. É bem difícil escapar da faca do necrotério. Jardins do Éden pegou o inferno. E pô, bicheiro, Deus zebra, tá com o pé na cova. Bate na quebra de CG com um cuzão de carona. As puta bica e o coiote come solto. É pro lock. Não imagina que na favela ele é o rei do bote. Fico alguns tempos agoniado e mocado no VAR. Esquecimento de uma treta antiga no Pedregal. No ocidental nem passou perto, é embaçado com os homens. A malandragem é pra 3x4, não alivia, então some. Peixinho do lago, de rabo empinado. Nas quadras da 13 já cansou de ser traçado, enrabado. Eu vi, pião pro sol nascente. Será que lá o sol nasce pra ele? É certo que não, é quase impossível. Asqueroso feito lesma, seu rastro pode ser perseguido. Não jogue sal em cima, que ele não derrete. Se bota sal no prato pra cafungar, o otário já se mete. Calço, cicatriz de bala nas costas. Rasco de faca na cara. E mesmo assim o safado não para. Viação 9, itinerário J e Luziane. A boina da ciclone, berma e peita. Feita pra 9 pro som e a pilantragem continua. Tentou dar banho em escopeta, então otário se liga. Tu não é gato safado, tu não tem 7 vidas. Ativar o seu id por trás. Até as pedras se encontram, um dia vão te encontrar. Arrume sua penteadeira na cadeia, faxineira de cela. Se não pagou aqui fora e dentro, com teu rabo tu vai pagar. Cusão, com o rabo tu vai pagar. É bem difícil, bandido, ter um futuro tranquilo. Onde o ofício do crime é passado de pai pra filho. É bem difícil escapar da faca do necrotério. Jardins do Éden pecou. dinheiro é bem difícil escapar da faca do necrotério. Já diz do Éden pecou, o inferno.